a hora da notícia e as últimas do dia em primeira mão pra você. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Vamos seguindo adiante aqui nesse programa legal, sua companhia na universidade, com certeza juntinho com você. E vamos de notícia. Primeira do dia. Notícias do dia para você. Delfim, recuperar a economia depende de credibilidade. Banco Central reduziu nesta segunda a projeção de crescimento do PIB do Brasil. A recuperação do fôlego do Brasil para crescer vai depender da credibilidade da política econômica do candidato que ganhar a eleição. De acordo com a análise do ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto, colunista também da Rádio Bandeirantes, segundo o ex-ministro, seja quem for o presidente eleito, as coisas devem começar a ficar mais claras uma semana depois do segundo turno. Esse é o tempo que o ganhador da eleição deve demorar para anunciar o que vai fazer e quem serão os colaboradores mais próximos na economia, de acordo com ele. Segunda do dia, PF busca suspeitos de desviar dinheiro pela web. Grupo já teria causado prejuízos de cerca de 2 milhões de reais. A Polícia Federal fez na manhã desta segunda-feira uma operação para desarticular uma quadrilha suspeita de usar a internet para desviar mais de 2 milhões de reais de contas bancárias. Os criminosos agiam principalmente no Distrito Federal, em Goiás e em São Paulo. 8 mandados de prisão preventiva, 10 de prisão temporária e 35 de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos 3 estados. De acordo com a PF, a quadrilha enviava falsas mensagens eletrônicas pela internet, os chamados spam. Ao clicar sobre os links, as vítimas eram remetidas para páginas eletrônicas que armazenavam dados bancários e senha de acesso. De posse dessas informações, os suspeitos conseguiam acessar a conta bancária da vítima por meio dos canais digitais dos bancos conhecidos por Internet Bank. Os policiais federais usaram a sigla IB2K para dar nome à operação. Terceira do dia. Homem invade hotel e faz funcionário refém no Distrito Federal. A vítima estaria envolvida em um cinturão de explosivos. Um homem armado mantém um funcionário de um hotel no centro de Brasília como refém no 13º andar do prédio desde o início da manhã desta segunda-feira. O homem amarrou um colete, supostamente com explosivos, no refém e ameaçava detoná-los. Agentes do Esquadrão Antibomba da Polícia Civil do Distrito Federal estão no local tentando negociar com o homem e informaram que já tem a identificação dele. Quarta do dia. Será julgado o rapaz que agrediu o pedestre. O julgamento será no dia 30 de março de 2015, mais de 4 anos após o ataque. Um dos rapazes acusados de agredir pedestres com lâmpadas fluorescentes na Avenida Paulista será julgado no dia 30 de março de 2015, mais de 4 anos após os ataques. Jonathan Lawton Domingues será submetido ao júri popular pelos crimes de lesão corporal, furto e tentativa de homicídio triplamente qualificado. Ele era o único maior de idade de um grupo composto por 5 jovens responsáveis pelas agressões. Os outros 4 já foram julgados pela Vara da Infância e Juventude no processo que corre em segredo da justiça. Governo amplia prazo para consignado. Aposentados e pensionistas do INSS poderão pagar operações de empréstimos em até 72 meses. O prazo máximo para o pagamento das operações de empréstimos e de cartão de crédito relativas ao empréstimo consignado dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, foi ampliado de 60 para 72 meses. A mudança passa a valer, a partir do dia 1º de outubro. A portaria do INSS, que define a mudança, está publicada na edição desta segunda-feira, 29, do Diário Oficial da União. As taxas de juros das operações ficam mantidas. Atualmente, o Conselho Nacional de Previdência Social fixa em 2,14% ao mês o limite da taxa de juros para o empréstimo e em 3,06% também ao mês para o cartão consignado. A margem considerável, que é o valor máximo de renda a ser comprometida, também permanece em 30% do valor da pensão ou aposentadoria. Distrito Federal, sequestrador pede extração de Batiste. Homem também pede aplicação da lei da ficha limpa nas eleições. Homem que mantém como refém um mensageiro, do Hotel Saint Peter, na região central de Brasília, desde a manhã desta segunda-feira, tem como exigências para libertar a vítima a extradição do ex-ativista italiano Cesare Battisti e a aplicação da lei da ficha limpa no pleito deste ano. De acordo com o chefe da Divisão de Comunicação da Polícia Civil do Distrito Federal, delegado Paulo Henrique Almeida, o homem que está em um apartamento no 13º andar do hotel amarrou um colete supostamente com explosivos no refém e ameaçava detoná-los. Agentes do Esquadrão Antibomba da Polícia Civil do Distrito Federal estão no local tentando negociar com o homem e informar que ele já foi identificado. Constelação Escorpião poderá ser vista hoje. Alinhamento da Lua com Marte e Estrela Antares será perceptível a olho nu. Um fenômeno astronômico que acontece a cada 2 anos poderá ser visualizado hoje à noite, logo ao escurecer. Haverá a conjunção entre o planeta Marte, a Lua e a Estrela Antares da constelação Escorpião. Isso permitirá que o grupo de estrelas seja facilmente identificado a olho nu. Escorpião é uma das 12 constelações zodiacais clássicas da antiguidade. Segundo o astrônomo Jair Barroso, do Observatório Nacional, a Lua passará perto do planeta vermelho. Essa conjunção se torna ainda mais interessante porque Marte atravessa a constelação Escorpião e ficará a poucos graus de sua estrela mais brilhante, Antares, explicou Barroso, que é membro da Comissão Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Banco Central baixa para 0,7 a previsão de crescimento do PIB. O PIB deve ter expansão de 0,7% ante a previsão anterior de 1,6%. O Banco Central reduziu a projeção de crescimento da economia para este ano. De acordo com o relatório trimestral de inflação divulgado nesta segunda-feira, o Produto Interno Bruto, o PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos, deve apresentar expansão de 0,7%, ante a previsão anterior de 1,6%. De acordo com o Banco Central, A produção agropecuária deverá crescer 2,3% e a estimativa anterior... E a estimativa anterior era de 2,8%. A produção da indústria deverá recuar em 1,6% contra a previsão anterior de retração de 0,4%. O crescimento do setor de serviço caiu de 2% para 1,2%. Caminhoneiro atropela adolescente na Grande São Paulo. Visivelmente embriagado, motorista foi autuado por embriaguez ao volante e lesão corporal. Adolescente quebrou alguns dentes. Um homem foi preso depois de atropelar um adolescente em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, na noite de domingo. Segundo a Polícia Militar, o motorista, de 54 anos, havia acabado de sair de um bar e perdeu o controle do caminhão que dirigia num trecho de descida da Avenida Alfredo de Paula, na Vila Elisa, por volta das 7 horas da noite. Um garoto de 13 anos, ao ver o caminhão vindo em sua direção, tentou se proteger, mas foi atingido no rosto e acabou quebrando alguns dentes. A vítima foi encaminhada para o hospital Lacaz, em Francisco Morato, medicado e liberado. Fim do Orkut. Saiba como recuperar as fotos. Prazo para exportar álbuns para o Google Mais vai até amanhã. O Orkut acabará oficialmente em 30 de setembro e deixará muitos brasileiros órfãos. Desde desta rede social que marcou na última década, felizmente, o próprio Google disponibilizou uma ferramenta que permite aos usuários recuperar e salvar dados como scripts, depoimentos e, claro, as fotos. No caso das imagens, o prazo para exportar os álbuns diretamente para o Google Mais é apenas até a data do fechamento, enquanto scripts, depoimentos e postagens em comunidades podem ser recuperados e salvos em um arquivo até 2016 por meio do Google Takeouts. Última do dia. Segurança em Santa Catarina será reforçada. Governador Nelson Martins e o comandante-geral da PM anunciaram medidas neste domingo. Depois da onda de ataques a ônibus e casa de policiais em Santa Catarina, o governador em exercício Nelson Martins e o comandante-geral da Polícia Militar do Estado anunciaram medidas para reforços à segurança. A partir desta noite... a PM fará escolhas a fará escoltas a ônibus na Grande Florianópolis para evitar novos atentados, e ainda haverá batedores desde a saída de terminais e também em pontos considerados críticos. Essas foram as principais notícias do dia, aqui no Programa Legal, exclusivamente para você. Não se perca pela hora. Agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. A hora certa para você aqui no Programa Legal são exatamente 8 horas e 3 minutos. Não se perca pela ora, com certeza estamos juntos aqui nesse Programa Legal, e a sua participação é válida pelo e-mail programalegal.radioestacao@gmail.com. Twitter, segue a gente lá, é @programalegalbr. A nossa página oficial no Facebook já está em 45 curtidas, falta você lá, é só entrar facebook.com arroba

www.estacionova.com.br, válido somente para graduandos Estácio Nova Friburgo. E vamos em frente com esse programa legal, indicação exclusiva de empregos e estágios para você, com esse quem vos fala, Flávio Viana, um grande amigo de todos. Vamos em frente! A hora que você quer ouvir aquela música especial, aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do Programa Legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Vamos seguindo em frente com esse Programa Legal, a sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana, um grande amigo de todos. E vamos aí de sucesso para Gleice Paz, para Brenda Moreno e também para meu amigo Felipe Basílio e também para Karine Knust, com certeza. Aí vai para vocês, para Jefferson Alves, para Thaís Patuelli, também para Jaque Polo e também para todos graduando em comunicação social, publicidade, propaganda e jornalismo. E também para você aí que faz educação física, farmácia, enfermagem aqui na Estácio Nova Friburgo. Vai aí exclusivamente esses sucessos para vocês. Vamos de sucesso! É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Você ouviu aí esses sucessos aqui no programa legal, sua companhia na universidade. Com esse quem vos fala, Flaviano Grande, amigo de todos, esses sucessos exclusivamente para você. Com Luísa Posse, Retratos e Canção, e também Iman com Paulinho Música. Esses foram os sucessos tocados aqui hoje, nessa edição do programa legal, com certeza exclusivamente para você. Esse é o momento especial onde o programa legal transmitirá a você as melhores mensagens de reflexões, meu amigo e amiga ouvinte. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, reflita. Título: A Pedra. Mensagem: a mensagem diz assim: o distraído nela tropeçou, o bruto a usou como projétil, o empreendedor usando-a construiu, o camponês cansado da lida dela fez assento, para meninos foi brinquedo, Drummond a poetizou. Já Davi matou Golias e Michelangelo extraiu-lhe a mais bela escultura. E em todos esses casos, a diferença não esteve na pedra, mas no homem. Não existe pedra no seu caminho que você não possa aproveitá-la para o seu próprio crescimento. E independente do tamanho das pedras, no decorrer da sua vida, não existirá uma que você não possa aproveitá-la para seu crescimento espiritual. Quando a sua pedra atual, tenho certeza que Deus irá te dar sabedoria para mais tarde você olhar para ela e ter orgulho da maravilhosa experiência que causou em sua vida, no seu crescimento espiritual e no seu crescimento profissional. Então não olhe a pedra que está em seu caminho, olhe sim a capacidade que você tem de ultrapassá-la ou de poder usar ela para você vencer. Não se perca pela hora. Agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. É isso aí, meu amigo, minha amiga, 20 horas certa para você nesse exato momento. Nesse exato momento, corrijo, é 8 horas e 20 minutos, não se perca pela hora. E vamos, nesse exato momento, seguindo em frente aqui com esse programa legal, sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana, grande amigo de todos, com certeza. Estamos juntos aqui nessa programação. Com certeza, programa legal, sua companhia na universidade. Escolha os melhores caminhos para construir melhor o seu futuro através da educação. Dicas, informações e orientações básicas. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Você que vai ouvir esse programa legal pelas redes sociais na íntegra, e ainda não é Estácio Nova Friburgo, mas quer fazer parte dessa equipe de vencedores? Isso mesmo, agora você pode. A Estácio Nova Friburgo oferece para você cursos de graduação presencial, semipresencial e à distância. Na Estácio, você pode, com certeza. Maiores informações pelo site estácio.br ou pelo telefone 22-2525-1500. Graduações, comunicação social, seja publicidade, propaganda ou jornalismo, área da saúde, educação física, farmácia, entre outros. E também tem direito à administração, entre outras graduações presenciais, semipresenciais e à distância. Também a Estácio Nova Friburgo oferece para você à distância cursos livres. Então venha para a Estácio Nova Friburgo. Aqui a Estácio Nova Friburgo investe no seu futuro junto com você. Garantia desse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Indicação, programa legal, a sua companhia na universidade. Você está ouvindo Rádio Estação. Tudo o que você não sabe, tem dúvidas? O programa legal vai ajudar você e a sua curiosidade terá grande destaque aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Com certeza você sabia de hoje foi quando foi inventada a bicicleta no Brasil. A bicicleta chegou no Brasil no final do século XIX, a qual veio da Europa. Os primeiros relatos de sua experiência em território brasileiro são no Paraná, mais precisamente em Curitiba, cidade que recebeu muitos imigrantes europeus desde a segunda metade do século XIX. E em São Paulo, assim também provindo para outros estados. No Sudeste, chegando também no Rio Grande do Sul, que não é Sudeste, mas é o Sul, né? Corrigindo rapidamente aqui, no Sul, a bicicleta chegou nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e na região Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, entre outros estados brasileiros. A bicicleta também, como teve esses dias, o Dia Mundial Sem Transporte, também somente sobre transporte de duas rodas, a bicicleta, esse foi o dia exclusivo para o Brasil. E também a bicicleta tem a sua importância, também como no esporte, o ciclismo, como vem acontecendo nas Olimpíadas, e também entre outras práticas principais. Esse era o Você Sabia de hoje, com a exclusividade para você. Fala, Búlgaro! Radiev, Estacionev! As melhores piadas que vão fazer você morrer de rir estão aqui! Isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, realmente, as piadas hoje ficaram com medo do programa, porque até elas sumiram, mas vamos seguindo adiante. Com certeza eu estive com você aqui, nesse programa legal. Enquanto isso, né, junto com você nesse exato momento... Estação... A rádio que destrói. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Como não deu para passar a piada, porque eu não sei o que houve aqui de última hora, mas vamos vendo aqui rapidamente, nesse programa legal, nesse exato momento, a previsão do tempo, fonte Climatempo, traz para você previsão de Cordeiro. Essa segunda-feira foi de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 19, máxima de 30. Na terça-feira será de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 20, máxima de 32. Quarta-feira será de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 22, máxima de 33. Na quinta-feira será chuvoso durante o dia e a noite, mínima de 19, máxima de 26. Na sexta-feira será dia nublado com aberturas de sol à tarde, pode garoar de manhã e à noite, mínima de 15, máxima de 23 em Petrópolis. Segunda-feira foi de sol com aumentos de nuvem ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva, mínima de 15, máxima de 26. Na terça-feira será de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 17, máxima de 28. Quarta-feira será de sol com aumentos de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva, mínima de 18, máxima de 29. Na quinta-feira será de dia chuvoso durante o dia e à noite também, mínima de 16, máxima de 26. Na sexta-feira será nublado com aberturas de sol à tarde, pode garoar de manhã e à noite, mínima de 11, máxima de 20. No Rio de Janeiro, essa segunda-feira foi de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 20, máxima de 33. Na terça-feira será de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 20, máxima de 34. Na quarta-feira será de sol sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva e à tarde e à noite, mínima de 21, máxima de 33. Na quinta-feira será chuvoso durante o dia e à noite, mínima de 19, máxima de 26. Na sexta-feira, nublado com aberturas de sol à tarde, pode garoar de manhã e à noite, mínima de 15, máxima de 25. E aqui para Nova Friburgo, essa segunda-feira foi de sol com aumentos de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva, com certeza, mínima de 14, máxima de 25. Na terça-feira será de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 16, máxima de 27. Quarta-feira será de sol com aumentos de nuvem ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva, mínima de 17, máxima de 28. Na quinta-feira será chuvoso durante o dia, à noite, mínima de 15, máxima de 24. Na sexta-feira, será nublado, com abertura de sol à tarde, pode garoar de manhã e à noite, mínima de 10, máxima de 19. Em Cachoeiras Macacu, segunda-feira foi de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 20, máxima de 31. Na terça-feira será de sol com aumentos de nuvem ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva, mínima de 21, máxima de 30. Na quarta-feira será de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 21, máxima de 31. Na quinta-feira será chuvoso durante o dia e a noite, mínima de 18, máxima de 24. Na sexta-feira será nublado com abertura de sol, à tarde pode garoar de manhã e à noite, mínima de 15, máxima de 20. A umidade relativa do ar estará variando entre 40%, 80% e 60%. Essa foi a previsão do tempo de Nova Friburgo, região, e também da nossa querida capital fluminense, Rio de Janeiro. E com certeza, rapidamente, eu acho que aconteceu um milagre aqui. Rapidamente, vamos, programa legal, exclusivamente para você. Finalmente, piadas. Não pode ficar sem, né? É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Com certeza a hora da piada é um show de piada mesmo, né? Vamos seguindo em frente, com certeza. A piada primeira do dia. Título: Justa Causa. A piada diz assim: o chefe de um RH justifica um candidato solteiro porque não vai contratá-lo. E o mesmo pergunta: desculpe, mas nossa empresa... Desculpe, mas nossa empresa só trabalha com homens casados. E o entrevistado pergunta: por quê? Por acaso são mais inteligentes e mais incompetentes do que... e mais competentes do que os solteiros? E o chefe responde: não, mas estão acostumados a obedecer. Segunda do dia. Título: Sonhos de um Homem. Piada diz assim: ser tão bonito como sua mãe crê que ele é, ter tanto dinheiro quanto seu filho crê que ele tem, ter tantas mulheres como sua esposa acha que ele tem, e ser tão bom de relacionamento quanto ele acredita ser. Nossa. Terceira do dia. Título: Colgate Antiplacas. Piada diz assim: fui parado em uma blitz hoje. E o policial perguntou por que meu carro estava sem placa. E eu respondi: porque ele usa Colgate Total 12. Rimos muito e fui preso. Nossa. Quarta e última do dia. É isso mesmo. Mas vamos lá. Quarta e última do dia. Título: Piada do Índio Moderno. Um índio vai ao cartório e solicita mudança de nome. O escrevente pergunta: qual é seu nome? O índio responde: grande nuvem azul que leva mensagem para o mundo. O escrevente pergunta: como quer se chamar? E o índio responde: e-mail. Oi, rapaziada, eu sou o Bob Esponja, calça quadrada. Eu vim direto do fundo do mar pra curtir a rádio estação e estou adorando. É muito legal. Rádio Estação. Com certeza, Bob Esponja, pelo menos salvou a hora da piada, mas vamos seguindo adiante aqui nesse programa legal. A sua companhia na universidade, com isso que me fala, Flávio Viano, grande amigo de todos. E deixa eu ver aqui, é encerramento, né, que saudade, mas prometo voltar na próxima edição juntinho com você aqui ao vivo na Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região, com esse programa legal, a sua companhia na universidade. Com esse mesmo quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Flávio Viana, só existe um. Se houver outro, pode mandar prender, com certeza. Mas esse aqui é único, com certeza. Programa legal, sua companhia na universidade se despede de você com um forte abraço, um beijo no coração e até breve. E agora, fui! Termina agora mais um programa legal, a sua companhia na universidade com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência. Até breve. O verdadeiro vencedor só conquista